Tem dois direitos, era dois, eu não vou no sol. Direita 2-1, 1-1, acelera 62, foi. Alfa Kilo, 3, Pate 3, 5 Lima, posição 6250. Senhor, deu uma novidade em VSF 50, compreende. Na 72 complete, na hora de procedimento, ele acha que sua torre 198, e sinal 95, vou pôr. 295, obrigado, até já. Torre no 1972, sinal de 9 milhas. No 172, continue na aproximação, a porta baixada e travada, ajustada na 013. Pode ser, lá. 1172, solo aos 37, direita com 211, solo. Direita, 121, 1172. Salvador, boa noite, eu vou 1172, boa noite. Taxi de Alfa, Alfa, Alfa, Juliette, vou 1172. Identificação de essa 2010 Prioritona 2003. Tipo da gestão. Altitude, de descida, 110. 2010 na Prioritona 6908. 2000 Prioritona 6908. 5105, prossiga. Prossegue para a pista 10 e 17. Constrange voar da presente, mas a final da pista 10, com constrange voar. Já com a pista. Tá com ela? Sim. 9,08, confirma sua velocidade indicada. 2,3,0 mais. 2,4,0 mais. Reduza a 2,00 mais. Campo? Aqui, Matilde. LQ 118, sinal 95, uma coisa. Cara 8505, boa noite. Prossiga. Ok, tá 2 minutos de visual maior. Solicita aproximação 10, através do hotel. A solicitação de pouso no através do hotel? Na pista 10? Afirmativo. Aproxima, Gisele, na medida do possível, reponta na sinal pro hotel com a base pela esquerda, o 8505. Mais um, localizado para o 6908. Obrigado, final do procedimento INS X-Ray, reporte no curso localizador. Direção na final 08505. Já visual, chefe trem por autorizado, 90-090-79-8505. De pouso baixado, 805. Estabilizada, 6908. Você contou em 1 minuto, sinal na 5 Pomposa, 6908. Noite, 900, boa noite. Boa noite, Azul 6908. 6908, boa noite. Continue na aproximação, na ponte externa, baixa do checado. Confere aí. Valdo, muito boa noite, é o Tom Papal Meu, Mike Bravo Whisky. Que bravo o Whisky pra ti. Senhor, Mike Bravo Whisky se encontra na remota do pátio ONU, posição 13. Solicita autorização de reboque para o pátio principal, posição 10 do pátio principal. Da 13 para 10, é isso? Nativo. Autorizado, reporta até. Muito obrigado. Azul 6908, solo 55, direita 1211, solo. Taxi Alfa, reportando a Juliette. Taxi Alfa, reportando a Juliette, né? Quer dizer, tá vindo a nome da rua. Ao Tango Oscar Bravo Echo, boa noite, acima identificação. Oscar Bravo Echo, contato radar, Goiás 7 Anomilhas, afastado de Salvador, no setor sudoeste. Oi, companheiro de TAP, para a chegada Mar e reposta em dia descida. Bravo, descendo 1250. Bruno 972, essa identificação, deixa 2 mil pés, 3 de Duna, ajustado 1-0-1-2. Deixa 3 de Duna, 1-0-1-2, voo no 972. Yeah, okay. Bravo Eco, autorizado descida 3.010, ajuste 1.0.1.2. Afirmativo, livre das restrições. No 972, livre LS Street, está 10, aposta no curso localizador. Autorizado LS Street, 1.972. Bravo Eco, autorizado Vão, apoio de Duna. Bravo, Salvador, boa noite, Bruno 9, 5, 2, tá livrando. Taxi Alfa, reportante da Juliette, no 972. Alfa da Juliette, 972. Essa é Juliette. Essa é Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, 972. Bravo, era correio autorizado ao destinador, meu pés, meu Juliette, que sempre está 10, aposta no curso localizador. Bravo. Bem, galera, por lá, tem o carro, já está lá no lote. Para iniciar, Azul. Alto, Sena Torre, 1-1-8-9-5. Bravo Eco, boa noite, intenções via de pouso na 1-0 ou 1-7? 1-7, senhor. Gente, continue na aproximação e conta para o cancelamento do planeta aí. Vou falar. O Zé aqui na escuta? Profila, as 8-3-4. As 8-3-4, autorizado iniciar o bloco até a parte 3. Plano, instrumento cancelado aos 28, autorizado por vara esquerda para uma base pela direita 1-7. Reporta na curta final, acho que é Bravo Eco. Avistado, acho que é Bravo Eco, livre pouso, pista 1-7, vento 090 graus, 79. Ótica, Bravo Eco, apoio o chute, segue para qual parte? Quente.